sabe me dizer aí, aonde fica o Bara Marlene? Porque hoje vou beber fiado lá e vou levar o boizinho de Vil Novaes, hein? Sama amarelinho com G. Marlene, hoje eu vim beber fiado. Anote aí, no outro mês eu pago. Hoje eu tô mesmo afim de diversão, mas dinheiro no bolso não tenho não. É Tiaguinho do Arrocha, direto aqui do Bar da Marlene com Devinho Novaes, hein? Chegou o fim do mês, eu tô quebrado, tô morrendo de tédio. Os meus amigos me chamam pra beber, eu digo tô no remédio. Mas na verdade tô morrendo de vergonha, sem dinheiro no bolso. Trabalhei o mês inteiro feito um burro e não peguei no meu troco. Eu vou lá no Bar da Marlene, vou chegar na cara de pau e vou ver com uma garçonete um amarelo com gelo que é pra eu e o Devinho Novaes. Marlene, hoje eu vim beber fiado, anote aí, no outro mês eu pago. Hoje eu tô mesmo afim de diversão, mas dinheiro no bolso não tenho não. Marlene, hoje eu vim beber fiado, anote aí, no outro mês eu pago. Eu pretendo só voltar pela manhã. Ô Marlene, o clima aqui tá muito bom. Vem, Devinho Novaes, embaixador dos fluxos, boizinho. Fala, meu parceiro Tiaguinho da Rocha. Prazer imenso estar cantando com você essa música, pivete. É o fluxo dos fluxos, meu filho. Chegou o fim do mês, eu tô quebrado, tô morrendo de tédio. Meus amigos me chamam pra beber, eu digo tô no remédio. Mas na verdade eu tô morrendo de vergonha, sem dinheiro no bolso. Trabalhei o mês inteiro feito burro e não paguei o meu troco. Eu vou lá no Bar da Marlene, vou chegar na cara de pau. Eu vou ver com uma garçonete amarelinho com gelo, que é pra levantar o astral. Marlene, hoje eu vim beber fiado, anote aí, no outro mês eu pago. Hoje eu tô mesmo afim de diversão, mas dinheiro no bolso eu não tenho não. Marlene, hoje eu vim beber fiado, vai boizinho. Anote aí, no outro mês eu pago. Eu pretendo só voltar pela manhã. Ô Marlene, o clima aqui tá muito bom. Valeu, Devinho Novaes. Obrigado, meu irmão. Valeu, meu parceiro Tiaguinho. Tamo junto.